palavras não consolam mais, e a tua alma já não sente paz. Até o teu sorriso a dor já desbotou. Não tem nem mais sentido a palavra amor. Parece que os teus sonhos alguém já viveu. Aí você se sente assim, tão sem valor. Quem te chamou de amigo um dia esqueceu. Saiu da tua vida sem dizer adeus. Cristo te entende, amigo. Vê o teu sofrimento. Pros vendavais da vida, ele é porto seguro. Problemas, não olhe aos teus defeitos, põe fim ao teu dilema, pro teu caso tem jeito. Não consolam mais, e a tua alma já não sente paz. Até o teu sorriso a dor já desbotou. Não tem nem mais sentido a palavra amor. Parece que os teus sonhos alguém já viveu. Aí você se sente assim, tão sem valor. Quem te chamou de amigo um dia esqueceu. Saiu da tua vida sem dizer adeus. Amigo, vê o teu sofrimento, pros vendavais da vida, ele é porto seguro. Conhece os teus problemas. Defeitos, põe fim ao teu dilema, pro teu caso tem jeito. Cristo te entende, amigo. Vê o teu sofrimento. Vendavais da vida, ele é porto seguro. Conhece os teus problemas, não olhe aos teus defeitos, põe fim ao teu teu caso tem jeito.